Controle Salvador, voo 260. Voo 1260, prossiga. Mais aproximadamente umas 10 milhas do fio, e após o seu autorizo Guarduna. Informe ao término, voo 1260. Informa, voo 260. Voo 1260, desse mantenha 3 mil pés, 1022 ao ajuste. Para 3 mil pés, voo 1260. Tango Vitor Alfa, Alfa, o controle Salvador. Papatango Vitor Alfa, Alfa, ao controle Salvador. Vitor Alfa Alfa, confirma como recebe o controle. Alterna Galeão, 3 horas e 40, autonomia. 3 horas e 40, Galeão, qual o POB? 150. Cono 93, factorizado, pátio 1 no Indial. Ponto de espera da 10, torre 186, altímetro 0022. Pátio Indial, ponto de espera da 10, 18862, chegou no 983. Sure, 260. Uma navegação proa de duna em descida para 2 mil pés, acuse no localizador. Ok, da presente voando duna, desce a 2 mil pés, vou informar no localizador da 10, 260. Tá, 3296, autorizado para o procedimento. Print. 896, livre LS 1022, ajuste. Relevo LS, tá 3296. Strip 5595, está com um total de 59 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna ponto seguro. Qual é a alternativa? Ponto seguro. Taxa autorizada, parte 1 no Índia Alfa. Ponto de espera da 10 Torre, 1186, altímetro 0022. Livre, 286, obrigado. Pegou no 93, autorizado a alinhar e decolar, sessão 10. Menção no 40 graus e 10 minutos. A linha decola, dá 10, gol 1983. Estabilizado no X-ray da Delta 3896. confirme para o controle. Stand 3896, estabilizado na X-ray da 10. 3896, torre 1986. 3896, boa. Ah, 38, 9 metros autorizado, pista 10, 21, 30 graus, 1, 2, 9. Confirmando, baixou e travou. Torre Trip 5595, muito bom dia. Autorizado, pouso na 1-0, baixado, travado, plano 3896. Gol, 1983, veiculou os 2,6. Chame controle, 1-2-0, decimal 8, com o outro. Controle 1208, obrigado, um ótimo dia. 35595, bom dia, mantenha o ponto de espera. E após o turno final, a linha mantém, pistão no zero. Gente, após o pouso do turno, né, mantenha 35595. Da pista 10, o gol 1260. Dona 260, dura completa, torre na noite, decimal 6. 26, obrigado, 1260. Torre Salvador, bom dia, gol 1260. Localizador da pista 10, ILS agora. Bom dia, gol 1260, reporte no externo, baixado e travado. Vou reportar no externo, com 260. Copter Robson 44, mantendo no meu pés próximo à duna, não irá interferir nessa aproximação. Gente, 4207, vou descer para 2000, chamando a estabilização do localizador. Autorizado, Vitor Alfalfa. Gente, reporte na proa de ITAP. Mostra aí, aliado, pronto para a decolagem, 5595. Gente, tem condições de manter a próxima duna? Decolagem 5595. Afirmativo, após desvios, voa a duna, reporta na proa de duna e desce para 3 mil pés, o ajuste no 022. Gente. Está na meta. Sua duna pronta, então? Afirmo. Autorizado, tem condições de puxar, deixando a entrada do portão 06 livre? Afirmo. Sente, então deixa a entrada para o traço da dança. Sente, vou no 397. 397. Então 3896, via Alfa, Juliette, portão 06, fica atento ao traço da Gol que está parqueado lá, que vai iniciar o pushback agora e deixar a entrada do portão livre. E Alfa, Juliette para o 06, vai estar atento ao aeronave. 3896. Gente. 08, obrigado, até daqui a pouco. Olha, trip 5595. Trip 5595, 595, contato radar, sobe para o nível 140, saída coral. Saída coral, uma possibilidade de voar na tua coral direto, senhora? Autorizado, 595. Autorizado, coral, 5595. Controle de Salvador, bom dia, tá 3198, cruza 1160, gente da Lima. Tá 3198, bom dia, acione identificação, autorizado chegar a Mari, desce para o nível 050, ajuste no 022. 022-0050 via Mari, tá 3198. O 3192 pode prosseguir direto e TAP? Autorizado, 3198. Direto e TAP, 3192. Azul 4207, Duna completa, torre 986. 1860, bom dia. Bom dia. Guardando 6140. 2207, 3 milhas para o estado. 1260, Solos 32, chamando 21, décima 9, Solos. 219, obrigado, 1260. Uno 260, Alfa Juliette, portão 04. Alfa e Juliette para o 04, com 260. Chanel 6140, Recife, copia? Copia? Reportaria. Esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 1208, aciona 54413. Obrigado, Recife, 350. Aperisco 58, decola 10, curva esquerda, Fuca, Aracaju, controle 208, aciona 5443. Aciona 40, tá correto, chão para o pega acionamento. Cortará. Aciona 983. Chame Centro Recife, 1251-133-25. Alô, 1983, Centro Recife, 1251-133-25. Baixou e travou, azul 4207. 4207, pouso autorizado, pistão no zero. Dive pouso, 4207, não no zero. O ajuste no 022, reporta estabilizado na ILS XR da pista no 0, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, agora a 11 milhas, está mantendo 9 mil pés, um helicóptero, um Robinson 44, não irá interferir nessa aproximação. Ciente, deixando para 2 mil, chamarei estabilizado o Vitor Alfa. Vitor Alfa Alfa, apenas para correção, o tráfego está mantendo 500 pés. Ciente, na linha do litoral, positivo? Afirmativo. Ciente, muito obrigado. 186, altímetro no 022. Paciente da Nissan Taxi observando o tráfego da companhia, pátio, taxi de Alfa, ponte 382, 1-3-7. Salvador, Oceania 6140, posição é a 2, acionamento na posição posterior que vem. 6140, 02, está ciente, dois tráfegos para passar a retaguarda. Corrigindo, um tráfego está passando a retaguarda agora, o tráfego da Gol, e o outro está ingressando no pátio e vai parquear no portão 04. Assim que o mesmo parquear, coordenando com a equipe de solo, autorizado a iniciar a chama táxi. Ok, pode iniciar na posição a partir do primeiro motor? Autorizado a iniciar a posição. Gente, 6140. Só 3098, após ETAP desce para 3000 pés, o ajuste no 022. 022, ETAP desce 3000, 3198. Falou 36, chamando 21 desse mapa. 1219, bom dia. Afirmando, alguém de 4 aí? Afirmo, o cara está estacionando no 04. Ok, estamos aguardando alguém para chamar aqui, obrigado. Sou Salvador, bom dia, 14207, livrou. 4207, Alfa Mateus da Juliette. Dizimo 2000, reduzindo o Vitor Alfa. Gente, Vitor Alfa, reporte estabilizado. Portaria estabilizado, Alfa. Solo, tarifa feedback do 2 do 6140. Afirma, 6140, só que o tráfego da Gol ainda não livrou, tá livre sim. Ok, então faz o... Tráfego da volta autorizado, né? Afirmativo. Ô, Solo, tem um cachorro aqui na pista, tá? Tem três cachorros aqui, estão atravessando a pista aqui, estão passeando. Confirmo, foi o azul 4217, falou e tocou. Não, foi o azul, os três acabaram de cruzar aqui, estão indo lá pro mato. Cruzaram a frente do senhor aí na altura da Eco? Isso, afirmativo, estão indo lá em direção à Babéria. Gente, obrigado pela informação. Cachorro do Coronel. É. Salvador Gol, 1397. 273, mantenha a porta de espera. Confirma com o Gol no 293, 97, mantém o ponto de espera. Afirmo. Bom dia, inicialmente mantenha a porta de espera. Mantendo, obrigado. Siga, tamo de bravo. Otamir de Abravo, o controle está lhe escutando. Antes da Juliette, azul 4247. Gente, mantém posição, portão 01, o tráfego já está puxando no setor. Não, mantém posição 4247. 3198, redução para 2109, desce para 2000, o ajuste no 022, reporta estabilizado na LS X-Ray da pista no 0. 2190, 2000 no 022, tá 3198, reportará estabilizado na X-Ray no 0. 3198, informa o tráfego próximo ao farol da Barra, correção, está próximo à duna, mantendo 1000 pés, ao helicóptero Robson 44, não irá interferir nessa aproximação. Está 3198. Como que a nossa intenção é, assim que possível, cancelar e trocar na base da 17, ok? Gente, Vitor Alfa, Alfa, reporte para o cancelamento. Reportarei para o cancelamento, Alfa, Alfa. Voo 1397 autorizado alinhar e decolar, estão no zero, vento 140 graus, 129. Alinhar e decolar, da 190, está autorizado, voo no 397. Poderia confirmar o vento, voo no 397? 140 graus, 11 nós. Obrigado. Adoro Oceania 6140, estacionado com 92 a bordo. 3h50, Terra Salvador para o táxi. Uno 40, táxi direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, Torre 186, otimismo 032. Direita, Índia e Alfa, para o ponto de espera 186, o Oceaner 6, Uno 40. Vitor Alfa, Alfa Visual para a base da 17. Alfa, plano modificado 4-2, curva esquerda, repórter estabilizado na final da 17. Vai ser aprovado. Botarei, Vitor Alfa. Dizino 98, Duna completa, Torre 186. 186, tá 319 graus. De voo 160. Será a falta de base para a curta final da 17, o trem baixo travado. Repouso, vento no 40 graus, 19, pela palavra. Alfa. Voo 1397, de Colosso 43, chama o controle, 1-2-0-2-9-8, com você. 208, obrigado, Colosso. Por Salvador, Oceaner-6A, 1-40, ponte para 1-0, está pronto. Oceaner-1-40, autorizado alinhar e decolar, distão no 0, vento 1-40 graus, 10 nós. Decolar de 1-0, 6A, 1-40. 6-0, Cidadel, 1-3-9-7. Índia Bravo, confirme a altitude que mantém. Então, Índia Bravo, estava mantendo 1.300, senhora, agora já está para 1.000 pés novamente. Então, Índia Bravo. Ok. Salvador, bom dia, está 3198, externo baixar travado. Direção 3198, vento 150 graus, 10 nós. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Confirmando, baixou e travou? Baixou e travou, está 3198. 98, pouso autorizado, pista 90. Autorizado, pouso 90, tá 3198. 40, decolou os 46, chama o controle, 90, desce 98, molou. 308, obrigado. Bom dia, Oceania 6140. Oceania 6140, bom dia, contato radar, sobe para o nível 350, sai da PUC. 350 na PUC, 6140. Controle Salvador, triple 5595, está 5 milhas para Coral, está no ponto da descida. Triple 5595, serviço radar terminado, 52 milhas do oeste do VR de Salvador. Chame Ilhéuzinho 1201 e mantenha o nível 140. Mantenha 140, quanto vai ter essa agora? 20. Obrigado, até daqui a pouco. Oceania 6140, vai ter que efetuar desvios, agora pro 080. Gente, 6140, confirme por quantas milhas? 10 milhas. Gente, após desvios, voa Puca. Direto Puca após desvios, 6140. Alô, Sabatão, está 3198. Boa tarde, né, Librama? 3198, boa tarde. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, está 3198. É, só pra confirmar, pro do 6140 é direto Jamo, é isso? Autorizado, Jamo, 6140. Isso, Jamo, 6140. Salvador, Papacango, Vitor Mike, Quebec. Vitor Mike, Quebec, confirme VAB.